estou preso pelas ruas da minha paixão. Tô perdido observando essa relação. A garoa em teu rosto, sua altura e cor, sua forma indiferente de mostrar amor. Tempo passa e eu parado a te namorar. Lua cheia e tanta gente, nem lembro do mar. Nos meus olhos teus encantos luminosos vão aquecendo e quietando o meu coração. Samba, lança teus olhos noturnos sobre mim. Deixa eu me perder pelo jardim. Deixa eu te amar demais, sem ser capaz. Samba, dança todos os estilos para mim. Não me acorde cedo, isso é o fim. Quero te amar e mais sobreviver seus vendavais. Tempo passa e eu parado a te namorar. Lua cheia e tanta gente, nem lembro do mar. Nos meus olhos teus encantos luminosos vão aquecendo e inquietando o meu coração. Samba, lança teus olhos noturnos sobre mim. Deixa eu me perder pelo jardim. Deixa eu te amar demais, sem ser capaz. Samba, dança todos os estilos para mim. Não me acorde cedo, isso é o fim. Quero te amar e mais sobreviver seus temporais. Preso, preso, preso e livre, livre, livre, namorando você. Nada, nada mais impede de poder cada vez mais te conhecer. Samba, lança teus olhos noturnos sobre mim. Deixa eu me perder pelo jardim. Deixa eu te amar demais, sem ser capaz. Samba, dança todos os estilos para mim. Não me acorde cedo, isso é o fim. Quero te amar e mais sobreviver seus vendavais.